esta vida, em que rumo vamos? A ansiedade da vida vai nos levando aos poucos, ao ponto de perdermos o amor próprio. A juventude está mal pra pior, perdendo cada dia seus valores morais, valores familiares, espiritual. O amor está ausente de tudo. A Dodô, Dodô Miranda, diga-me. A Manu, Manu de Bangu, toca só. Respeito de mais velhos, donos de bons conselhos. Os bons tempos se foram um tempo. Hoje temos mais saudades do passado do que a ansiedade do presente que anda às voltas. Oh, amigo meu, onde vamos? Onde vamos parar com esta vida?